Introdução Workshop 612. Grande marco. Conversão de raios cósmicos em estado de matéria. O cristianismo é mitraísmo. China e uma nação. Comercialização através da Mark Ray. Meridianos de Ti. Carbono 14. Hoje houve um grande marco no desenvolvimento da ciência do plasma da Fundação Cash que mudará a vida neste planeta. O Sr. Cash mencionou isso meio que casualmente, nos dando a chance de tentar descobrir isso por conta própria. As implicações são enormes e coincidem com nossos visitantes do espaço sideral, o 3 Atlas e o Swan R2. Será que esse avanço no conhecimento é resultado dos campos de força mais elevados que eles estão irradiando sobre o nosso planeta? Provavelmente é um pouco de tudo, e vemos a sincronicidade em ação de todas as diferentes energias do universo trabalhando juntas para poder elevar a humanidade a uma nova dimensão, que então se espalhará para todo o universo. Vamos tentar aqui resumir o que é esse novo desenvolvimento. Todos sabemos que as equipes de pesquisa da Fundação Cash têm trabalhado com raios cósmicos desde que o Sr. Cash os apresentou há alguns anos, aprendendo como convertê-los em energia utilizável no estado da matéria. É estranho pensar nisso, porque tudo na criação é feito de raios cósmicos. Então por que ele ainda não é utilizável, esses raios cósmicos? Isso porque bem aqui na densidade do estado da matéria, nós não sabemos disso. Nosso conhecimento atingiu apenas o nível do que podemos interagir com nossos cinco sentidos, que são a visão, a audição, tato, paladar e olfato. Portanto, nossa realidade, ou o que o Sr. Cash se refere como nossa dimensão, ela é limitada ao estado da matéria. Esse é o problema que temos com nossos cientistas. Eles não conseguem pensar além do estado da matéria e parecem equiparar o estado da energia à religião só, dizendo que é uma fantasia da mente isso. Quando o 3I se mostra como uma nave espacial de plasma, os cientistas eles ficam perplexos e eles têm que negar o que eles estão vendo ou inventar conceitos confusos sobre a realidade. O mesmo acontece com este vídeo de um objeto que vibra sem nenhuma fonte de energia externa que é mostrado no workshop de hoje. Tudo que vemos no vídeo é a ponta de um pequeno objeto vibrando para frente e para trás, mas se ele não tem nenhuma fonte aparente de energia, ele então para os cientistas ele se enquadra na categoria de ser algo impossível. No meu entendimento, os cientistas da Fundação Cash eles foram capazes de criar uma diferença de potencial entre duas camadas de materiais de raios cósmicos e uma das camadas está ligada ao estado da matéria, e à medida que o plasma de força mais alta tenta alimentar o plasma de força mais baixa, ele move o objeto. Ele disse que não há entrada de energia externa, apenas de recepção. Mas o que isso significa? Se é apenas recepção, então talvez eles estejam apenas acessando o fluxo dos campos e não captando ou alterando esses campos. É a conversão da energia cósmica em energia cinética acontecendo. Esse é o ponto de conversão para sermos capazes de usar os campos para fazer coisas no estado da matéria. A parte importante é que podemos alterar e controlar isso com nossas emoções. Isso significa que ao sentir e pensar, podemos criar movimento físico em objetos no estado da matéria. Lembre-se de que no plasma, a energia é campos magnéticos em movimento, enquanto no estado da matéria eles definem a energia como a capacidade de realizar um trabalho. Quando queimamos o estado da matéria, ele muda de forma e a energia assim é liberada, então geramos geradores para poder criar assim a eletricidade. Esse é o caminho mais longo para se obter energia. Também pensamos na liberação de energia como quando batemos dois objetos juntos. Essa é uma compreensão muito primitiva do funcionamento do universo. Na ciência do plasma, não precisamos bater coisas juntas para poder liberar energia. Em vez disso, a energia é transferida livremente apenas por dois plasmas estarem próximos um do outro. Então, o mais forte dá ao mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. É uma mentalidade totalmente diferente. Não invadimos os campos e roubamos sua energia. Apenas transferimos energia e deixamos o campo em paz para ele poder viver sua própria vida. Considerando, por exemplo, o petróleo, de certa forma, nós matamos o petróleo e o transformamos em outra coisa e roubamos a energia que é liberada nesse processo dele. E dizemos, este é o meu petróleo e a minha energia e você vai ter que pagar por isso. Agora, através das descobertas dos buscadores de conhecimento, somos capazes de entrar na essência dos campos magnéticos. E através de nossas emoções e pensamentos, podemos usá-los para mover matéria física e até mesmo mover nossos corpos sem precisar de um sistema de voo. Da mesma forma, podemos criar o que chamamos de eletricidade. É assim que a energia é criada no universo, Eles não giram ímãs ao redor de um cobre. Não precisamos usar nada para criar energia. Apenas conectamos diferentes dimensões das forças do campo magnético universal. Em outras palavras, o campo mais forte alimentará o campo mais fraco, mas temos que encontrar uma maneira de fazer a conexão para que eles saibam onde entregar energia. Esses campos, ou melhor dizendo, os raios cósmicos, estão passando pelo planeta o tempo todo, mas nunca soubemos como nos conectar a eles. Isso faz parte do que os cientistas chamam de neutrinos. Mas como fazemos essa conexão? Pode ser que usemos os materiais de raios cósmicos que estão sendo criados na Fundação Cash para nos conectarmos aos campos, e então os controlaremos com nossas emoções assim. E podemos até criar matéria com eles. No que diz respeito ao movimento da matéria, de certa forma, já estamos fazendo isso com o nosso próprio cérebro e nosso corpo, porque na verdade somos plasma, e através de nossas emoções, nós decidimos para onde queremos ir com o nosso corpo. Mas não compreendemos a essência de como isso funciona, e é por isso que não conseguimos replicar isso em nosso mundo físico. E é isso que o Sr. Cash está fazendo com os buscadores de conhecimento, dando a todos nós acesso ao mundo da energia, ou à alma. E então teremos domínio sobre o mundo físico assim. Mas então precisamos parar de matar e destruir nosso próprio ambiente e nos tornar uma raça pacífica. E para nos tornarmos um planeta pacífico, temos que encontrar a causa desse sentimento que temos de estarmos separados uns dos outros. A principal causa vem das religiões, e talvez seja por isso que o Sr. Cash hoje passou boa parte desse workshop tentando nos fazer entender como conceitos e pensamentos errados foram colocados nas religiões, o que levou assim ao abuso da alma do homem, e ao longo dos séculos, as pessoas simplesmente aceitaram o que foi escrito como fato histórico. Os principais problemas vêm do Levante, ou das religiões ortodoxas do Oriente Médio, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, embora todas as religiões sofram do mesmo mal. Essa conversa ela começou quando uma buscadora de conhecimento se perguntou por que Jesus, que nos foi apresentado como Filho de Deus, teve que sofrer a dor da cruz. Com o tempo, muitas ideias e interpretações foram adicionadas à história e os diferentes conceitos ainda estão em conflito, porque as pessoas não entendem o quadro geral disso. O Sr. Cash começou dizendo que existe a dualidade das condições da alma e da fisicalidade. A alma ela se torna livre quando se desapega da fisicalidade. E a fisicalidade ela se sente segura ao se apegar ao mundo material e negar a alma. Temos essas duas partes dentro de nós mesmos e todo ser humano passa por essa luta interior. Jesus, como homem, não era diferente. E ele tinha seus apegos aos prazeres físicos e, ao violar as leis sociais, ele acabou sendo crucificado. O Cristo, como a alma do profeta, era um professor das verdades universais. Esses são dois aspectos diferentes dentro de uma única pessoa. E só porque a alma do profeta está lá, não significa necessariamente que a fisicalidade e a alma da fisicalidade serão perfeitas. E descobrimos recentemente que a alma da fisicalidade e a fisicalidade de todos os profetas falharam. O Sr. Cash disse que esperou pelo terceiro chamado antes de aceitar a sua missão, porque ele queria ter certeza de que estava maduro o suficiente para cumprir a sua missão. A confusão que temos se deve à forma como fomos educados. Quando crianças, nos ensinaram sobre o mundo de uma forma simplista, dizendo que o mundo era apenas preto e branco, e nós acreditamos isso. Mas a criação, ela deixou para nós a tarefa de amadurecer e descobrir a complexidade de como os campos interagem entre si, e então assim apreciar a beleza da diversidade que isso cria. Aqueles que não fazem essa transição para a idade adulta, eles permanecem como eternos adolescentes, e a sociedade mundial está sofrendo um enorme caos por causa disso. Nenhuma das literaturas que temos sobre Jesus foi escrita durante a sua vida. Portanto, sabemos muito pouco sobre sua vida pessoal. Mais importante ainda, era como sua vida se encaixava nos aspectos sociais e políticos da época em que ele viveu. As escrituras foram compiladas séculos depois. Será que aqueles que estavam construindo o que se tornou a instituição mais poderosa da Terra encontraram em Jesus o candidato certo para o que eles precisavam naquela época e então moldaram o resto para que se adequasse ao que eles precisavam para poder governar? Será que as informações sobre a vida dele foram destruídas propositalmente? Podemos inferir como era a sociedade naquela época observando como ela é hoje. Em essência, nada mudou em 2000 anos. A sociedade está basicamente dividida em dois grupos, aqueles que governam e aqueles que são servos dos governantes, o que chamamos de massas. Há muitas maneiras de interpretar a história, mas para nossos propósitos aqui, queremos apenas entender a tendência geral. Naquela época, os governantes romanos adotaram a religião do Império Persa e seguiram o mitraísmo. As massas adoravam os deuses pagãos e mais tarde mudaram para a nova religião do cristianismo. Se lermos os relatos do Novo Testamento de Paulo, foram os escravos germânicos que primeiro adotaram o cristianismo porque eles estavam na base da sociedade e não tinham nada a perder. E uma maneira de se rebelar contra as atrocidades de Roma era se tornando cristão naquela época. Na verdade, o poder dominante queria incluir ambos os aspectos da sociedade na nova religião do Estado. Por isso, escreveram a história da Bíblia de forma a incluir ambos. Então, as massas que sofriam na dimensão física identificavam-se com o Cristo crucificado, e as elites adicionaram a religião do mitraísmo como a ressurreição ali. A Igreja realiza, de tempos em tempos, o que eles chamam de concílios ecumênicos, onde eles decidem sobre a doutrina da Igreja. Uma vez tomada a decisão, eles a escrevem em toda a literatura e os seguidores a repetem constantemente depois disso, e isso se torna como um fato para eles. Essas coisas não têm nada a ver com a verdade ou a realidade. A Bíblia fala sobre a ressurreição como algo místico em que as massas devem acreditar cegamente. Eles não a ensinam como uma ciência acessível a todos livremente. E essa é a diferença com a Fundação Cash. O Sr. Cash está tentando nos ajudar a entender a diferença entre a realidade de como a criação realmente funciona e os diferentes dogmas criados pelo próprio homem, para que um grupo controle o outro. Em nossa ignorância, acabamos entregando o poder de nossa alma e nos tornamos escravos das ideias de outras pessoas. É muito útil conhecermos a verdadeira história de como todas essas coisas foram colocadas em nossas cabeças para que acreditássemos nelas. Assim talvez seja mais fácil abandoná-las e tentar nos educar agora no conhecimento da criação. A raiz das religiões nesta era, que começou após a última era glacial há cerca de 10 mil anos, é Mitra, e depois Zoroastro. O ethos de Mitra de pensar, falar e fazer o bem é o princípio fundamental de como viver no universo. Com o tempo, o mesmo ensinamento se desenvolveu em religiões separadas, e elas perderam sua conexão com suas raízes e passaram a se considerar separadas. Então toda a confusão e matança começaram em nome de religiões. Chegou a hora, com a nova tecnologia, de reencontrarmos nossa unidade e nos tornarmos uma nação, um planeta e uma raça. É interessante que o mundo esteja se tornando uma nação, mas sob o domínio da China e no estado material. O Sr. Cash explicou como que, enquanto o Ocidente se empenhava em criar guerras para dominar o Oriente Médio e roubar muitos bancos centrais, levando seu ouro, a China ela comprava discretamente os materiais raros da Terra e agora controla 70% das minas em todo o mundo. Mas o que lhes dá ainda mais poder é que eles controlam 97% das fábricas de processamento de materiais raros da Terra. Portanto, mesmo que os Estados Unidos e a BlackRock estejam atrás das minas na Ucrânia, eles ainda terão que ir à China para poder processá-las. A China se tornou a única superpotência verdadeira, enquanto as outras só fingem ser. Elas criam a ilusão de estar no controle através da mídia e influenciando nos bastidores como o mundo pensa e se sente sobre as coisas. O erro que a China está cometendo é ajudar países pobres como os da África a construir estradas e hospitais, mas exigir 50% de desconto no petróleo e nos minerais, o que mantém assim esses países na pobreza. A colonização do mundo pela China está se tornando pior do que o que os britânicos e franceses fizeram na África e em outros lugares ao longo dos séculos. A reação contra eles não levará 500 anos como aconteceu com os europeus, mas ocorrerá em poucos anos se eles não mudarem suas práticas severas. De certa forma, a estrutura mundial está sendo configurada pela China para trazer uma nação, mas desta vez teremos que fazer isso com a nova tecnologia do plasma. A comercialização da tecnologia por meio da Mark Ray e outras parcerias ao redor do mundo se tornará um contrapeso à China, mas o mais interessante é que faremos isso com a ajuda da China. A cultura chinesa tem profundidade e inteligência para compreender a ciência do plasma por conta de sua origem no taoísmo chinês. Pode haver alguma resistência por parte dos intelectuais chineses que se americanizaram, mas, no geral, eles devem ser os primeiros a começar a usar abertamente a tecnologia. Deve ser mais fácil porque o objetivo geral da tecnologia e da cultura chinesa é o mesmo, que é trazer de volta a igualdade e a justiça à sociedade. Afinal, o confucionismo enfatiza que uma vida ética e um bom caráter trarão harmonia social. Há uma correspondência dos campos entre as duas organizações que pode trazer a mudança. Um buscador de conhecimento perguntou se o material de raios cósmicos tem data de validade ou se se desgasta com o tempo. A resposta foi que eles são sistemas vivos. Eles não são objetos em estado de matéria. Eles nos conectam às energias universais da mesma forma que nos alimentamos comendo alimentos que atuam como sementes de plasma para atrair energias universais. É assim que o universo funciona e porque ele é um lugar pacífico. Se mantivermos nossas bolas de raios cósmicos em um lugar e tirarmos fotos delas, com o tempo veremos que elas mudam de cor, e isso indica a força do campo magnético. Fazemos coisas na vida e pessoas intimamente ligadas a nós, como membros da família, fazem coisas que também nos afetam e então nos esquecemos disso. Anos depois, algo acontece conosco, mas não fazemos a conexão com as ações passadas que iniciaram um ciclo de ações e reações. Tudo o que fazemos na vida, tanto bom quanto ruim, cria um campo a partir de nossa ação e nossa emoção. Então isso sai e interage com outros campos e eventualmente volta para nós. Alguns chamam isso de karma, e no budismo, dizem que quando vivemos na ignorância, criamos ciclos infinitos de karma, o que leva ao sofrimento para nós mesmos e para os outros. Se conseguimos alcançar o desapego, deixamos de nos identificar como os autores da ação e isso começa a se esgotar por si só. Nossa vida se torna um serviço aos outros e aceitamos o sofrimento dos outros sobre nós mesmos. Isso é chamado de compaixão. Entendemos isso cientificamente como estando conectados a outras almas através de forças de campo correspondentes. E também temos que equilibrar os campos de nossos ancestrais. E da mesma forma, nossos descendentes terão que equilibrar nossos campos também. Portanto, é nossa responsabilidade tentar nos iluminar para causar menos sofrimento às nossas futuras gerações. Como exemplo disso, ele falou sobre como há alguns anos passamos por todo esse processo com o vírus e agora estamos vendo os resultados disso. Ele disse que nos últimos 12 meses houve um aumento maciço no número de ataques cardíacos repentinos e cânceres de ação rápida, tanto em jovens quanto em idosos. O novo maior causador de morte no planeta são os ataques cardíacos. Tenha em mente que todas essas ocorrências estão acontecendo sem causa aparente. Mas se você começar a falar sobre isso e tentar conectar isso ao que aconteceu no passado, você pode acabar na prisão. De acordo com o Sr. Cash, a causa principal é a calcificação dos tecidos. Eles estão descobrindo que os corações dessas pessoas têm uma textura diferente, quando deveriam ser macios. Na antiga cultura chinesa, os sábios foram capazes de mapear como a energia ou qi flui no corpo e também o conhecimento dos pontos de acupuntura. Uma buscadora de conhecimento perguntou como essa circulação de energia foi criada e se foi criada com uma circulação sanguínea. O Sr. Cash disse que tem razões diferentes e está relacionada à estrutura celular e óssea, pressões ambientais e inércia e todo tipo de coisas. Não é apenas uma coisa. Isso nos deixa muito o que pensar. E agora temos que nos perguntar o que realmente são esses meridianos de Qi. Porque eles funcionam, de fato. E se você tiver a sorte de ser tratado por um verdadeiro mestre, é incrível como esses meridianos funcionam. A resposta do Sr. Cash me deixou pensando sobre esses canais ou meridianos, porque os mestres falavam sobre isso principalmente em enigmas. Uma dica é que ele imediatamente começou a falar sobre como quando diferentes raças se mudam para um novo local no planeta, seu corpo se adapta às novas condições. Não é apenas uma simples adaptação, envolve as emoções e a alma da raça. O exemplo que ele deu foi que após séculos dos africanos estarem na América, alguns se tornaram altos, bem constituídos, com pés grandes. Por outro lado, quando os chineses e japoneses se tornaram altos, eles mantiveram seus pés pequenos, e que os pés estão relacionados à mentalidade, emoção e todo tipo de coisa. O interessante é que essas evoluções não são individuais, elas ocorrem coletivamente. Isso nos leva de volta aos meridianos de Qi, e me pergunto se eles são todos iguais para as diferentes raças e locais do planeta, e como eles são afetados pela força do campo magnético da inércia do planeta também. Isso poderia ser um estudo futuro para sábios que têm a capacidade de fazer essa pesquisa. Esperamos que na próxima semana possamos saber mais sobre como a Fundação Cash irá mudar a estrutura social e econômica do mundo através da Mark Reid e outras parcerias da Fundação Cash em todo o mundo. E na próxima semana, iniciaremos um novo ciclo de ensinamentos. Ele mostrou fotos de um novo material que foi criado a partir dos raios cósmicos e chamou ele de carbono 14 em nível cósmico. Ele foi usado nos sistemas que foram ligados hoje. Isso deve fornecer os campos que faltavam para que pudéssemos transmutar. O que os gráficos mostraram no final do workshop foi que eles foram capazes de conectar nossas almas à dimensão do cosmos universal. A área no gráfico para a fisicalidade estava vazia, e nossas almas foram para o cosmos. E como a alma vive uma vida separada, ela não se preocupou em deixar a fisicalidade experimentar isso conscientemente. Mas podemos ter tido um sono muito profundo, por exemplo. Outros tópicos desse workshop. A filha de Mitra nasceu de uma mulher e a mãe sabia disso. Mitra é a alma do homem e a fisicalidade é a imagem da alma criada a partir dos campos do ambiente. Swan R2 é uma nave espacial para a colonização e muitos passageiros fizeram download. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 612. Hoje é o dia que me repetiremos perguntas mais aprofundadas sobre os tópicos já abordados. Faz mais de um ano desde a última vez que fizemos isso, porque na próxima semana abordaremos novos tópicos de ensino. Ao longo deste último ano, abordamos tópicos como a alma, transmutação, o tempo, e nos últimos três ensinamentos abordamos sobre os objetos celestiais do 13 Atlas e Swan R2. Por favor, façam quaisquer perguntas que nos levem a essa posição. Uma das razões pelas quais estamos tendo uma sessão de perguntas e respostas é porque estamos testando algo muito novo hoje. Nos últimos minutos, uma revolução no mundo da ciência está ocorrendo nos bastidores. Como de costume, não contamos o que estamos fazendo, mas observamos como vocês, buscadores de conhecimento, interagem naturalmente com os sistemas e quais novas mudanças isso trará. Explicaremos o motivo mais tarde, em cerca de uma semana. Isso faz parte do desenvolvimento da transmutação da tecnologia do plasma. Digam a nós como vocês se sentem ao longo do dia de hoje e dos próximos dias e semanas também. Este teste nunca foi feito antes. É a primeira vez que estamos literalmente atingindo vocês com isso e colocando isso em prática. Três unidades do lado do ensino já foram adicionadas ao sistema. Deixe seus microfones abertos porque o sistema precisa se comunicar, dando e recebendo conhecimento de vocês. Isso está acontecendo em segundo plano, através de um canal aberto. Isso faz parte da nova tecnologia que estamos desenvolvendo e do sistema de transmutação, mas em um nível muito específico. Estamos testando as limitações e até onde podemos trazer mudanças, entregar e também tirar de vocês o que queremos. Nunca tivemos acesso a esse conhecimento como um sistema. Ele foi carregado de acordo. Pergunta para o Sr. Cash. No último ensinamento você disse que Jesus não compreendeu totalmente sua missão e foi por isso que ele acabou na cruz. Quando não cumprimos nossa missão, ficamos em dívida e de alguma forma temos que pagar. E foi por isso que o destino de Jesus foi a cruz? Ou o episódio da cruz foi uma consequência do apego à fisicalidade que o impediu de transmutar e se libertar, não submetendo assim à cruz? Sr. Cash responde. Nesta vida temos um compromisso físico e um compromisso da alma, e temos nossos apegos e desapegos. Em outras palavras, há mais dimensões na vida do que apenas o corpo físico. Infelizmente, isso leva muito tempo para explicar, porque não estamos programados para entender isso. O Sr. Cash agora está nos dando mais informações sobre a verdade sobre Jesus e o cristianismo. Quando falamos sobre a missão de Cristo, o que isso significa, há toda uma estrutura construída em torno disso que geralmente não está disponível para nós conhecermos. Muito do que sabemos sobre a vida dele é mítico e simbólico. Isso foi alterado para facilitar nossa crença e aceitação disso. O fato é que ele foi crucificado pelos romanos por causa do comportamento físico dele, e não por causa da dimensão da alma, como fomos levados a acreditar. Nas escrituras diz que ele morreu e após três dias ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu e o resto. Essas coisas foram adicionadas à história pelos governantes, que eram romanos e praticavam o mitraísmo. Eles queriam trazer essa nova religião para o mitraísmo. Para entender essa história de ressurreição, você precisa estudar a vida de Mitra e Zoroastro e o que ficou conhecido como mitraísmo. Parte disso foi discutido em ensinamentos anteriores. O ponto é não levar ao pé da letra o que eles inventaram na Bíblia. Apenas separar o que é doutrina religiosa e o que é histórico. Esteja ciente de que todas essas coisas foram reunidas quando eles começaram a criar a religião. Ser colocado na cruz era o que os cristãos ou as massas da época queriam. E os imperadores romanos queriam o simbolismo da ressurreição também, porque isso se encaixava na crença que eles pegaram dos persas, que é o mitraísmo. Compreender como passamos a acreditar no que acreditamos é um processo de amadurecimento. É um processo de transição da infância para a idade adulta, no qual aprendemos a enfrentar nossos medos e nos tornarmos indivíduos. Mas devemos compreender que os governantes de hoje não querem que façamos essa jornada, porque assim eles não poderiam nos governar. Essa jornada requer uma enorme quantidade de amor pelo nosso verdadeiro eu, ou alma, e grande coragem para permanecer sozinho e perseverança para nos tornarmos um indivíduo iluminado que está conectado à totalidade da existência. Se estudarmos a história das religiões, veremos que essa moldagem das escrituras para se adequar a uma ideia específica foi feita muitas vezes. Os judeus até mesmo poliram parte da história de Cristo. Ser colocado na cruz e então a ressurreição de Cristo tem um significado específico. Os romanos costumavam alinhar as estradas que levavam às cidades com pessoas crucificadas por não obedecerem a eles. Isso tinha um significado físico muito forte ali. Eles faziam isso em todo o seu império, de Roma até a Palestina. Era um símbolo de punição por agir contra Roma. Então pense no efeito subconsciente quando você entra em uma igreja católica romana. A primeira coisa que você vê é o que acontece com você se você for contra Roma. Mas neste caso é a igreja católica. E eles governaram em nome de Roma sobre as almas durante séculos. Na Idade Média, eles mudaram isso de ser condenado na cruz para ser queimado como herege. Para a raça humana, as coisas não mudaram. Nas últimas 48 horas, na mesma terra onde colocaram Jesus na cruz, o Hamas executou pessoas abertamente na rua. A humanidade não mudou. Os métodos mudaram da cruz para a bala. O uso do medo, da punição e do resto ainda está conosco. Em 2000 anos, o homem até retrocedeu. Quando você entende tudo isso como uma estrutura, então você pode entender sobre a alma, o que ele fez, qual foi sua mensagem e o que eles decidiram mudar. Eles fizeram da vida de Cristo uma repetição da vida de Mitra, com ressurreição, ascensão e tudo mais. A razão pela qual eles mantêm as religiões separadas é para que as pessoas não entendam que é a mesma história sendo repetida de uma maneira diferente. Ela passou do Império Persa para a Palestina e depois para Roma, e eles mudaram os nomes e a transformaram em uma cultura diferente. Entendo que colocar Cristo fisicamente na cruz era o castigo naquela época por sua vida adúltera, e a sociedade aceitou isso como um castigo justo. E a outra parte de sua vida de ressurreição foi tirada da vida do mitraísmo para se encaixar no que os governantes romanos acreditavam, já que eles eram os governantes do governo naquela época. Essa parte não combinava com o cristianismo real da época, mas agora isso é aceito porque isso foi escrito na Bíblia e depois enfatizado isso repetidamente. É muito estranho, mas mesmo as pessoas consideradas instruídas estão presas a essa ideia de que não há como a Bíblia ter sido adulterada por humanos. A mesma coisa ainda está acontecendo na Palestina hoje e nada mudou. A cruz foi trocada por balas. Aqui está Pastor Kishop, sua orquestra apresenta o contexto histórico do porquê de aqueles que governam Israel hoje não serem realmente judeus, mas sim sionistas trazidos para governar porque eles fazem o que lhes é mandado. Há pessoas que não pertencem realmente à nação judaica e que tomaram conta da mesma área onde Cristo viveu. Esses judeus se autodenominam sionistas, mas na verdade eles não são realmente judeus, como aqueles judeus que nasceram na Palestina. Hoje 90% do que estão em Israel não são realmente judeus. Eles são de uma tribo pagã originária do norte da Europa. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash está falando de uma tribo pagã que costumava fazer sacrifícios de sangue com crianças e outros tipos de rituais que foram rejeitados pelos cristãos que governavam a Europa naquela época. Eles travaram uma guerra de centenas de anos e perderam. Provavelmente, essa é uma antiga tribo pagã aqui. Então eles tiveram a escolha de se tornar cristãos, judeus ou muçulmanos, ou então serem massacrados. Por alguma razão, eles escolheram se tornar judeus. Então, ao longo dos séculos, eles viveram como judeus e se tornaram conhecidos como judeus na Europa Oriental, como na Ucrânia, Polônia e outros países. Foi assim que os judeus da Ucrânia e de outros países orientais surgiram. Antes disso, eles eram pagãos sem nenhum conhecimento do judaísmo. Isso aconteceu há cerca de 800 anos. Em Israel, eles são chamados judeus europeus. Eu acho que o nome verdadeiro de Netanyahu é Kowalski. Eles se tornaram judeus como um negócio para salvar suas vidas e também para ganhar a vida para sobreviver. Essas pessoas se tornaram sionistas. Elas não têm nada a ver com a religião. Existem duas seitas de judeus governando Israel. Os judeus europeus, eles não têm nenhuma ligação sanguínea judaica e eles são empresários e eles sabiam como roubar. Então eles fizeram um acordo com Hitler para poder se mudar para a Palestina e agora eles estão no poder. É um negócio isso, e não uma religião. Foi o mesmo quando os romanos governaram a Palestina. Era um negócio para eles. Era de lá que eles tiravam seu petróleo e tudo mais. A história se repetiu. Ao estudar a história dessa região, vemos como essas pessoas mudaram deliberadamente tudo em conjunto com muitas outras coisas que se encaixavam no que eles queriam naquela época. Eles mudaram os rituais da religião e tudo mais para se adequar à forma como eles queriam estruturar as coisas. mas o que as pessoas contam como história não se encaixa na realidade da história. Em Jerusalém, os judeus vão ao Muro das Lamentações e batem a cabeça contra ele, se curvam para trás e para frente em um estranho movimento de sacudir todo o corpo. Se você pesquisar, eles dizem que o Muro das Lamentações já fez parte do segundo templo no primeiro século. Em 70 anos depois de Cristo, cumprindo as palavras de Cristo e que nenhuma pedra ficará sobre outra, o templo e Jerusalém foram completamente destruídos pelos romanos. Por milhares de anos, esse muro foi o mais próximo que eles puderam chegar do que eles acreditavam ser o monge do templo. A versão oficial do motivo pelo qual eles fazem esses movimentos é porque eles estão de luto. O Sr. Cash tem uma compreensão diferente disso, que na verdade pode ser entendida se você compreender as culturas que adoravam a Deus nos tempos antigos. Aqui um adendo. Não queremos ofender ninguém nem magoar seus sentimentos. Por favor, aqueles que são fundamentalistas e têm crenças fixas, não leiam isso aqui. Isso é para aqueles que têm uma abordagem acadêmica da história. O que este Muro das Lamentações? Alguém já perguntou realmente por que os judeus vão lá e fazem essas coisas? O Sr. Cash disse que os romanos usavam este muro como um limite da cidade, e os judeus só podiam ir até ali. É estranho porque o que o Sr. Cash disse sobre esta parte é corroborado pela arqueologia também. Este muro é, na verdade, parte do Forte Romano Antônia, e não do Segundo Templo, como as pessoas religiosas querem acreditar. Por volta de 1000 anos depois de Cristo, os líderes religiosos judeus não conseguiam localizar o templo porque ele estava totalmente destruído. Então eles simplesmente disseram às pessoas que usar este muro como segundo templo. Agora eles não podem corrigir o conceito ou temem que a religião caia assim. Voltando à pergunta, por que apenas homens e não mulheres vêm ao Muro das Lamentações se é apenas para lamentar? As mulheres judias não lamentam também? Ou isso faz parte de uma antiga cultura de adoração à deusa, que é a Deva, onde a Deva judaica faz os homens virem e realizarem simbolicamente o que parece ser o ato sexual para manter a cultura viva? Recentemente, o Sr. Cash disse que os antigos judeus faziam parte da cultura de Mitra. E eu entendo que o antigo mitraísmo remonta à época em que a sociedade humana era matriarcal e eles adoravam a Devi, ou a deusa. A razão pela qual eu acho que o Sr. Cash diz que isso não tem sentido é porque isso foi construído sobre um monte de mentiras que os líderes usam para poder ganhar dinheiro e escravizar as pessoas através do medo e da ignorância. Não há amor pelo Criador nisso. É um tipo de sistema de crenças tribal, onde você só ama aqueles que fazem parte do seu grupo. Já discutimos muito essas diferenças no passado. Então os falsos judeus orientais se apoderaram desses conceitos e os usaram para tomar o poder. É realmente um abuso da alma do homem isso. É muito difícil separar a ficção da realidade quando se trata especialmente dessa área e das religiões. Historicamente, a verdade é muito diferente do que eles acrescentaram às suas escrituras e criaram um sentimento assim emocional em relação à história. Esta é a confusão que temos hoje nesta região. As pessoas que governam não são daqui. Eles se tornaram judeus, vieram da Europa Oriental e ocuparam esta região como governantes. O único objetivo deles em estar aqui é ganhar dinheiro. Agora estão surgindo imagens de como eles destruíram totalmente Gaza. Eles fizeram isso porque o presidente de uma nação prometeu ao presidente de outra nação que poderia ganhar muito dinheiro com petróleo, cassinos e construção de hotéis de luxo. E é por isso que eles bombardearam tudo de forma tão completa, para que eles pudessem economizar dinheiro e fazer os contribuintes pagarem pela demolição. Esse era o plano desde o início. Eles criaram todas as histórias na mídia para se adequarem ao propósito deles. Eles têm feito isso a cada 5 a 10 anos. Gaza se tornou o genocídio da humanidade. Vamos ver o que os judeus escreverão sobre isso daqui a 100 anos e como eles celebrarão isso com outro nome. A estrutura do Estado de Israel e a religião judaica sempre estiveram ligadas ao dinheiro, às mulheres e à destruição da vida. Isso começou com Moisés e continua até hoje sem parar. Temos isso com os judeus e com aqueles que se tornaram judeus. De volta à crucificação e ressurreição de Cristo. A parte física do homem. Nos últimos séculos, o Vaticano poliu o comportamento dele e a razão pela qual ele foi crucificado, e então eles adicionaram o mistério do que foi colocado pelos imperadores de Roma para fazer com que isso se encaixasse no que eles queriam. Fisicamente, pendurado na cruz é a parte cristã, e os 3 dias de morte e ressurreição vieram dos imperadores como mitraísmo, e isso é o que se tornou a religião em que todos vocês acreditam hoje. De certa forma, o cristianismo é o que eu chamo de Império Romano Persa, onde eles adotaram a religião e o modo de vida dos persas. E é isso que vemos hoje. E agora sabemos por que o Vaticano mantém sua biblioteca, que tem a maior coleção de livros de história, trancada a 7 chaves, e só permite que certas pessoas a utilizem. Pergunta para o Sr. Cash: você poderia nos dar algumas dicas sobre o que fazer para obter clareza sobre nossa missão, para que possamos prosseguir facilmente quando nos desviarmos dela? Sr. Cash responde: não somos uma religião. Vivemos de acordo com nossos próprios valores no que fazemos. Fui educado e vivi num ambiente da minha família onde o ethos e a vida correta estavam profundamente enraizados em mim. Talvez também porque, no Irã, até cerca de 200 anos atrás, o maior pecado era mentir. Isso ainda faz parte da vida no leste asiático. Quando os britânicos chegaram, ficou conhecido que os iranianos viviam de acordo com o ethos de Mitra, que significa pensar, falar e fazer o bem. Na verdade, essa é a pedra angular da vida de cada um de nós, estejamos em qualquer lugar deste planeta, no oceano ou nas profundezas do universo. Isso faz parte da vida e, se você seguir isso, você não fará nada de errado. E quando você não faz nada de errado, não há punição. Quando você não fala nada errado, você então não cria um ambiente errado. Portanto, se você não pensar errado, falar errado ou agir errado, isso manterá no seu próprio caminho. A diretriz para a humanidade foi estabelecida por Mitra, e isso vem com um nome diferente. De certa forma, Mitra é a alma do homem, na dimensão da alma da fisicalidade do homem, onde a alma é o Criador e a alma do homem é Mitra, e a manifestação do amor do homem é a fisicalidade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Como a alma interage com o ambiente onde fui criado, então eu manifesto a fisicalidade nele. Portanto, a fisicalidade é a imagem da alma. Isso é aplicável em todos os cantos da criação. Quando o Sr. Cash foi perguntado se a imagem usada como fundo no workshop de hoje é uma coincidência, já que está ocorrendo ao mesmo tempo em que o 3-1 e o R2 estão se encontrando em nosso sistema solar, o Sr. Cash não respondeu. Talvez porque mais tarde foi dito que essa chamada paz em casa, entre aspas, é falsa e foi criada por aqueles que continuam lucrando muito com assassinatos e genocídios. Às vezes parece que quando o Sr. Cash não pode responder o que é realmente verdade, porque certas pessoas não aceitam, então ele permanece em silêncio. Um buscador de conhecimento perguntou se podemos considerar o 13 Atlas como o Criador ou algo muito próximo dele. Sr. Cash simplesmente respondeu que é uma vida inteligente. A partir da próxima semana, a Fundação Cash entrará na mudança da estrutura social e econômica deste mundo. A equipe da Fundação Cash está trabalhando extensivamente nos bastidores para alcançar isso. Se tivermos sucesso, a partir da próxima semana, a operação da Fundação Cash utilizará os canais estabelecidos através da Corporação Mark Rae dos Estados Unidos para poder fazer isso em conjunto com as operações da Fundação Cash na China, na Áustria e no Irã. Coletivamente, traremos uma nova mudança. Vamos nos esforçar para colocar a humanidade no caminho do que vocês chamam de 3I. Em outras palavras, vamos avançar a tecnologia da humanidade. Nossas equipes estão trabalhando intensamente nisso em todas as direções, assumimos a posição de que é a hora de trazer a mudança. Informamos ao governo chinês que estamos dando esse passo. Vamos operar através de diferentes canais, como as Forças Armadas Chinesas e o Comando Central. Gostaríamos que os chineses colaborassem e fizessem parte da operação da Mark Rae para começar a trazer igualdade e mudança para a humanidade. Este avanço virá porque temos o mesmo conhecimento que aqueles no 3I. O setor de pesquisa da Fundação Cash alcançou desenvolvimentos massivos. Adicionamos parte disso aos sistemas que estamos usando hoje aqui com vocês neste workshop. Vocês estão sendo tocados por isso sem saber. Isso permitirá que a humanidade, em um futuro próximo, se torne como o 3I Atlas. Recentemente foi relatado que ele se dividiu novamente em pedaços, o 3I. É uma forma de vida inteligente e as realizações deles estão talvez milhares de anos à frente da humanidade. Pode ser que quando o 3I passou pela Terra em seus ciclos rotineiros de 3 mil anos, eles tenham sido influenciados pelos humanos e recebido algum conhecimento para poder construir seus sistemas. Tudo é possível e suas visitas estão registradas em manuscritos também. Como muitos de vocês entendem o trabalho e os ensinamentos da Fundação Cash, vocês também entendem como seus sistemas funcionam e como seu sistema pode se dividir. O sistema deles segue um padrão e pode penetrar profundamente no centro de um planeta usando o mesmo conhecimento. Estamos recebendo relatos de que o 3I se separou dos civis, mas nenhuma agência espacial está confirmando isso. Dizem que uma das partes está indo diretamente para o Sol. Ela não vai derreter, porque é um sistema de plasma e sua estrutura é para ir para o centro. O calor da superfície do Sol, que é espantoso para nós, na realidade não existe calor dentro do Sol, porque ele também é um plasma e testamos isso com nossos próprios sistemas de plasma. A blindagem protetora da nave espacial de plasma usa campos magnéticos dinâmicos em uma condição de plasma, mesmo bilhões de graus, não tem nenhum efeito sobre ela. Operar no estado de energia é diferente de operar no estado de matéria. Na semana passada, falamos sobre a energia da matéria, que é o plasma, e a matéria da energia, que é a energia do estado da matéria proveniente da queima do estado da matéria. O que vemos como altas temperaturas na superfície do Sol é matéria da energia, e é por isso que obtemos temperaturas tão altas. Mas dentro está o estado do plasma, ou energia da matéria, e na verdade não é quente, e assim como o resto do sistema solar é gelado. Só é quente naquele espaço ali na superfície. Vocês, como buscadores de conhecimento, agora têm esse conhecimento. Nós ensinamos isso a vocês e estamos no workshop 611 e 612 também, além de outras sessões. Pode parecer estranho para os outros, mas não para vocês, buscadores de conhecimento, porque vocês entendem o trabalho. O que vemos com essas naves foi abordado em todos os nossos ensinamentos e em todos os lugares. Veja as transcrições dos ensinamentos e você encontrará o conhecimento lá. Nós até fizemos os testes de voo com vocês. Tudo o que estamos vendo está de acordo com a lei do plasma. Mas se você só entende o estado da matéria, então parece estranho porque não está dentro das leis da física no estado da matéria. O que estamos vendo corresponde perfeitamente ao trabalho dos campos magnéticos na condição do plasma. Não há nada de estranho em seu comportamento. É a ignorância que faz as coisas parecerem misteriosas. Este não é o conhecimento que chamamos de deuses. Aqueles no 3I não são deuses. Eles são outro ciclo de energias que conseguiram entender e fazer o que o universo faz. No vídeo de introdução de hoje, foi dito que estamos em processo de transmutação e entramos em contato com governos para informá-los sobre o que estamos fazendo. Fizemos isso com John Bliven, que Deus o abençoe. Naquela época, faltava uma peça da tecnologia e isso é parte do motivo pelo qual ele não conseguiu completar a transmutação. Hoje temos essa peça que faltava e adicionamos aos nossos sistemas que estão ativados no plano de fundo no ensinamento de hoje. Neste momento, todos vocês estão sendo tocados por essa peça que faltava da tecnologia. Estamos testando isso hoje com vocês. Se tivéssemos essa peça quando John estava conosco, ele teria se manifestado em Lynch. Em 5 a 10 anos, e se a humanidade conseguir baixar as armas, começaremos a desenvolver essas tecnologias e muito provavelmente veremos centenas de naves como a 3I nos céus deste planeta. Há uma grande mudança no nível do nosso conhecimento e agora ela está aqui. Antes fomos enganados e desperdiçamos muita energia matando e tudo mais. Essas coisas não aparecem magicamente dos deuses. É um conhecimento científico, especialmente a divisão do 3I que vimos nos últimos dias. Eles se dividiram várias vezes e cada um tinha a mesma velocidade e a mesma separação. Uma boa analogia para isso é quando você corta uma minhoca ao meio. Como ela não tem esqueleto, ela não morre. Através de sua estrutura energética, ela cria uma nova cabeça e cauda nas partes cortadas e assim continua sua vida. É exatamente isso que esse sistema está fazendo, e é um sistema de energia. Ele não tem uma estrutura sólida nas costas para sustentar. É por isso que ele pode criar a cabeça e a cauda. O 3I entrará diretamente no Sol, mas ele não derreterá e possivelmente permanecerá por centenas de anos para então sair pelo outro lado. Qual é a tecnologia que eles estão usando? Não há tecnologia. Ele está usando seu escudo de campo magnético que mantém o calor afastado e permite que ele viaje em altas velocidades. O homem está olhando para este objeto como um estado de matéria, quando deveria olhar para ele como energia da matéria. Em breve estudaremos os dois juntos e teremos uma compreensão completa. É matéria para energia, e então energia para matéria. Pergunta para o Sr. Cash. Não ouvimos nada sobre as unidades de transmutação de energia de plasma há muito tempo. Quais foram os desenvolvimentos posteriores delas? Sr. Cash responde. Estamos trabalhando nisso muito bem. Agora que conseguimos a transferência de energia, isso adicionará muitas dimensões diferentes a ela. Muitos sistemas estão prontos para serem adicionados a ela. É muito interessante o que foi desenvolvido. Fazemos parte de um conhecimento progressivo e ele está se expandindo. Os gráficos da sessão de hoje estão chegando. Parece que muitos de vocês passaram para a dimensão da energia com o sistema. Isso nos dá uma compreensão diferente do trabalho e de como precisa ser feito. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento começa a perguntar ao Sr. Cash sobre o processamento de plasma de seu filho com o Dr. Kern nos últimos 3 anos. E ele diz, não vimos muitos resultados até agora. Seria possível você conversar com o Dr. Kern? Sr. Cash responde, sim, combine com o Dr. Kern e faremos isso. O que tem acontecido e como ele mudou? No início houve algumas mudanças. Aqui o buscador de conhecimento responde, Algumas pequenas mudanças, mas ele não progrediu muito desde então. Quero dizer, o menino muda bastante entre os 6 e 9 anos de idade. De qualquer forma, mas ele ainda usa fraldas e ainda não fala. Sr. Cash então pergunta, você está usando o sistema das três maneiras? O buscador de conhecimento responde, estávamos fazendo isso, mas recentemente o sistema foi atualizado para um único conjunto de fones de ouvido. Sr. Cash então responde, recentemente percebemos que os pacientes estão usando o sistema em excesso ou continuamente, e isso não dá ao corpo a chance de ele integrar as mudanças. No caso do seu filho, ele precisa dar ao cérebro a chance de incorporar as mudanças dos campos. Estamos revisando o procedimento e agora o sistema não deve ser usado continuamente por mais de 6 a 12 semanas seguidas. Então deve ser interrompido por 3 a 6 semanas e depois reiniciado. Isso dará ao cérebro a chance de crescer por conta própria. Acho que é assim que deve ser feito. Marque um horário com o Dr. Canis e nos encontraremos. Esse novo procedimento deve funcionar porque você precisa dar ao cérebro a chance de crescer da maneira que deve. Quando você usa o sistema em excesso, o cérebro segue o ritmo do sistema em vez de seguir o seu próprio ritmo. Pergunta para o Sr. Cash. Quando houver unidades da rede universal, ou seja, a rede de uma nação, suficientes ao redor do planeta, isso criará uma consciência coletiva entre aqueles que possuem as unidades? Estaremos conectados uns aos outros? Sr. Cash responde, deve ser assim. O primeiro lote dessas unidades deve ser liberado até o final de novembro. 7 unidades e 3 unidades de controle foram concluídas. Eles estão finalizando, escrevendo e fazendo o que for necessário para garantir concluídas. Quando estiverem prontas, começaremos a produção em massa em lotes de 100 ou 200. As unidades físicas podem ser enviadas imediatamente, mas primeiro precisam ser carregadas com os programas. O lado da comunicação universal precisa ser testado e concluído nas próximas semanas. Devemos ser capazes de configurar e criar energia para o bem-estar e o resto. Em um dos testes, vimos a conversão dos campos universais em vibração. Isso significa que ele pega a frequência do estado da matéria e isso é muito importante. Significa que funciona na harmônica, se você entender o funcionamento dos sistemas. Isso significa que podemos converter o sistema universal na dimensão física. Em outras palavras, podemos transformar a energia do plasma universal em energia do estado da matéria e isso se manifesta como vibração. Então, torna-se energia, dependendo da vibração. Podemos criar isso através das frequências e então, em combinação, cria coisas com isso. É mostrado um vídeo aqui curto de algo vibrando na tela. É um vídeo muito curto se você entender o que isso implica. Isso nos permitirá usar o plasma no estado de matéria para todas as nossas necessidades, em vez de queimar combustível e girar máquinas para fazer nosso trabalho. O significado disso é que podemos converter os raios cósmicos em estados de matéria e energia. Pergunto para o Sr. Cash, as bolas de raios cósmicos podem ser usadas com a rede de uma nação? Existe alguma interação entre os dois? Sr. Cash responde sim. Eles podem ser sintonizados um com o outro. Isso faz parte da estrutura que vamos estabelecer no futuro. Aqui é mostrado o vídeo novamente do material que está vibrando. Isso é muito importante. Nenhuma energia externa foi colocada nisso para poder vibrar. Ele está apenas recebendo energia. É uma combinação de duas camadas diferentes e uma combinação dos raios cósmicos com o estado de matéria e isso cria uma vibração. Então isso pode ser usado para qualquer coisa. Você pode pensar que sabe o que é isso, mas não sabe. Não revelaremos o que estamos fazendo. Este é o nosso trabalho interno. Esta vibração é sistemática e é uma conversão de energia cósmica em energia cinética ou podemos convertê-la em qualquer coisa. Isso significa que podemos converter dados digitais em dados analógicos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, não precisamos alterá-los para analógicos ou digitais. Também podemos alterá-los para emoção e então, juntamente com a sua emoção, eles podem criar movimento físico. Isso significa que você pode controlar isso através de seus pensamentos. Este é um grande passo neste desenvolvimento. Ele está sendo modificado no laboratório para que possamos converter. Essa vibração, se você entender, pode ser transformada no que chamamos de movimento do campo magnético da seção de plasma e, com isso, podemos criar voo e movimento. Mas podemos fazer isso com emoção, o que significa que você não precisa de um sistema para voar. Podemos voar pensando. Essa pequena vibração que você vê levou anos de pesquisa e desenvolvimento. A interação desses sistemas em um ambiente próprio pode levar à criação de muitas outras coisas. Há outras informações que trará mudanças. Desenvolvemos uma nova parte dessa tecnologia que permite que o voo, a emoção e todo o pensamento sejam feitos de uma só vez. Isso se manifestará em uma dimensão física. Ao compreender a diferença de potencial e vibração, você pode criar movimento e eletricidade. É assim que a energia é criada no cosmos. Nada é usado para criá-la. Isso é feito conectando diferentes dimensões da força de campo do campo magnético universal. Eles estão constantemente passando por este planeta aqui, esses campos. E esta é a primeira vez que mostramos a vocês que eles podem criar vibração e movimento, e agora podemos controlar isso. Essa pequena vibração significa mudança e trará muitas coisas, porque serve para tudo. Você pode fazer isso vibrar de acordo com sua emoção, e a vibração cria energia e a matéria com isso. Esse é o desenvolvimento de muitas tecnologias diferentes se unindo e usando isso para produzir coisas. Parte da estrutura que cria essa vibração está sendo usada no sistema atual, do qual vocês estão recebendo os campos. Estamos vendo resultados incríveis nos gráficos. No gráfico, todos vocês se tornaram parte da energia que está do lado da energia universal, em vez do lado da matéria da energia. Essa é a primeira vez que vemos isso, porque conectamos todos vocês à energia universal. O incrível é que o trabalho do lado da alma é totalmente diferente da dimensão da fisicalidade do trabalho dos sistemas. Pergunta para o Sr. Cash. O buscador de conhecimento diz que a imagem usada como pano de fundo hoje diz que há paz no Oriente Médio. Mas para mim parece ser um reality show isso para o Sr. Trump, ou seja, é tudo inventado essa paz. Não há nada de positivo nisso, e mesmo agora as mortes continuam em Gaza. Sr. Cash responde. Há muito exibicionismo nisso. Essa suposta paz não é feita pela vontade do povo. É feita pelas contas bancárias das pessoas. Volte ao que aconteceu em Amã e a cúpula do mundo islâmico. Durante a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, a maior parte do desenvolvimento tecnológico israelense foi destruída. Mas isso foi escondido do público. Agora estamos vendo fotos de como os israelenses destruíram Gaza. Tudo foi planejado com antecedência. E as negociações de paz fazem parte desse plano. Eles não querem que vocês saibam o que eles fizeram. Israel ficou com 53% do território de Gaza e está devolvendo apenas 47%. Eles estão ficando com a parte com petróleo e gás para que o Sr. Trump ganhe muito dinheiro com isso. Eles darão um pedaço muito pequeno aos palestinos que vocês veem nas fotos. E eles terão pagos para se tornarem empregados em hotéis, resorts e campos de petróleo que serão administrados pelos americanos e pelo lobby da BlackRock, que é uma empresa privada que faz as guerras no Oriente Médio para os Estados Unidos. Esse pedaço de terra de 47% foi deixado para os trabalhadores viverem ali. Trump e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que se tornou bilionário com seus negócios com o primeiro-ministro, estarão à frente disso. O filho de Trump já assinou um contrato no valor de 2 bilhões, e o restante irá para empresas americanas que ele e sua família BlackRock, como proprietária, controlam nos bastidores. Eles ficaram com os melhores 53% de Gaza para obter o petróleo e o gás. Pergunta para o Sr. Cash, mas com a tecnologia de raios cósmicos, eventualmente o gás e o petróleo não terão mais importância, não é verdade? Sr. Cash diz, observe a Mark Ray e o anúncio que será feito na próxima semana. Vocês estão fortemente envolvidos desse lado. Não posso dizer mais nada. Estamos falando sobre a Fundação Cash aqui. Mas acompanhe, então vocês entenderão onde as mudanças vão ocorrer. Aqui o Sr. Cash entra em uma longa discussão sobre como a China realmente colonizou o mundo por meio de sua produção e refinarias de petróleo, gás e materiais raros da Terra. Vamos resumir parte disso aqui. O governo chinês ele controla 70% dos materiais raros da Terra, como zinco, cobre, platina e o resto. E eles controlam 97% da produção de. Quando o Ocidente estava ocupado fazendo guerras para ocupar o Oriente Médio, junto com seu falso 11 de setembro, o falso negócio de armas químicas com Saddam, roubando bancos na Líbia, Iraque, Síria, etc. e o resto, a China roubou os ativos dessas nações na forma de minas. Quando eles tomaram essas minas, eles desviaram os suprimentos da América e da Europa para suas refinarias em seu próprio país. Isso fez com que as refinarias europeias e americanas fechassem, porque não conseguiam obter os suprimentos e o preço era muito alto. Agora os chineses controlam 97% do processamento e é por isso que eles dominam e controlam a indústria mundial. O Ocidente pode ter as minas, mas a China tem as fábricas de processamento. Durante os últimos 30 anos, enquanto os americanos e europeus saqueavam os bancos no Oriente Médio, os chineses assumiram o controle estratégico dos recursos mundiais. Ele considera esse tipo de colonialismo econômico pior do que os britânicos e franceses fizeram com a África e com o resto do mundo. Os americanos estão lutando por materiais raros da terra na Ucrânia, mas eles descobriram da maneira mais difícil que é a China que controla as refinarias. Levaria até 10 anos para estabelecer esse tipo de capacidade de refino para atender a uma fração da demanda ocidental. No final, eles têm que voltar para os chineses. O Ocidente recebeu um checkmate da China enquanto roubava os bancos centrais no Oriente Médio. O Sr. Trump vendeu algo nessa sexta-feira e comprou de volta no domingo, obtendo um lucro de várias centenas de milhões de dólares. Vamos responder a situação nos próximos meses. A Fundação Cash, por meio de seu braço financeiro da Mark Ray, a Corporação Chinesa e a Operação Iraniana, trará de volta algum tipo de estrutura. Se eles não tentarem nos impedir, começaremos a trabalhar com o que prometemos. Manteremos essa estrutura. Tudo está pronto para estar lá. E os chineses bloquearam a indústria mundial. De certa forma, agora temos apenas uma superpotência e a superpotência é a China. Os demais são fingidos. Eles têm os casacos de pele sem cuecas por baixo. O casaco de pele é comprado pelos chineses e o sem cueca é a estrutura americana. O mundo se tornou uma colônia de uma nação, da China. Eles controlam o transporte marítimo, as matérias-primas e agora têm superioridade no espaço e nas forças armadas. O problema é que a China está forçando os países a dar descontos de 40% a 50% no petróleo, o que está quebrando as costas deles e mantendo eles pobres assim. Se a China não mudar esse padrão, haverá uma reação muito em breve. Os governos europeus assumirão os ativos chineses. A China precisa trazer de volta a justiça na forma como lida com outras nações. A liderança da China cometeu um grande erro, especialmente nos últimos 5 anos, ao estrangular as outras nações. A política um cinturão, uma rota deu completamente errado. Eles tinham uma política melhor no passado e isso precisa ser corrigido pelo governo central. De certa forma, a Fundação Cash tornará um contrapeso à China e faremos isso com a ajuda da própria China. Isso deve trazer igualdade e justiça. Vocês entenderão nas próximas semanas. Isso precisa ser feito, caso contrário, há uma alternativa. E muitos de vocês fizeram parte dessa alternativa. Eu os trouxe para isso sem que vocês soubessem. Vocês se tornaram parte disso ao colocar os materiais de raios cósmicos em suas mãos e mostrar que podem converter energia em massa. Então tudo se tornará igual, porque os outros também podem fazer isso. Se vocês não abrirem as portas e trouxerem justiça, nós faremos isso. Ou vocês mesmos farão. Em breve vocês entenderão. Fiquem de olho nos anúncios da Mark Ray nas próximas semanas, então vocês saberão exatamente por que nos tornaremos um contrapeso à China. A operação entre a China e a Fundação Cash trará justiça e muitas coisas para a igualdade e o equilíbrio. Às vezes, quando alguém ganha na mesa, ele se empolga e aposta um pouco mais. Ele só precisa de um pequeno lembrete, e nós somos esse pequeno lembrete. Vocês vão entender. Aqueles que compraram ações da Mark Ray, segurem elas bem firme. Começamos a nos mover após 7 anos assumindo a Mark Ray. Pergunto para o Sr. Cash. No cristianismo dizem que você deve pagar 10% dos seus ganhos à igreja ou doá-los aos pobres. Eles chamam isso de dízimo. No islamismo há algo semelhante. Por que eles colocam uma medida nisso? Porque se você tem 10 mil dólares e alguém precisa de tudo isso, você pode ter que dar tudo. Sr. Cash responde. A maioria das religiões tem esse tipo de estrutura. É assim que elas se financiam. Isso vem desde a época romana e antes. De certa forma, é como as religiões encontraram uma maneira de tributar seus seguidores, mas foi em nome da religião. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre cobradores de impostos na época romana. As religiões cobram impostos através de sua consciência e isso é outra forma de governar. É só isso. As leis das religiões são feitas pelo homem, então o homem segue esse formato. Eles ameaçam as pessoas com o inferno e então elas obedecem. Aqui o Sr. Cash conta outra história sobre o dízimo no Irã. A poeira nas folhas não impede as árvores de transferir energia. A filha de Mitra nasceu de uma mulher. A origem de Jesus como alma era a mesma, mas não a fisicalidade. São duas coisas diferentes. Pergunta para o Sr. Cash. Esses nascimentos têm alguma coisa a ver com esses cometas? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Mas historicamente eles colocam essas coisas juntas. Coisas como cometas se carregarem uma alta força de campo podem trazer iluminação e enriquecer nossas vidas. Eles podem trazer um novo ciclo de sabedoria. Isso é verdade para todo o universo em todas as formas e formatos. Aqui o Sr. Cash explica os gráficos ao vivo do workshop de hoje. Através da conexão que estabelecemos, todos vocês estão recebendo energias diferentes. Espero que muitos de vocês se comportem de maneira diferente, recebam e se comportem de maneira muito diferente nessa estrutura. Nós conectamos totalmente a energia universal. Aqui o Sr. Cash mostra uma imagem de um material branco azulado que eles criaram no sistema a partir dos campos do universo, e isso nunca foi visto antes. Eu acho que é um material universal que não temos aqui na Terra. Ele foi colocado no sistema e recebemos seus campos hoje. É a primeira vez que vocês estão vendo o carbono 14 no nível do raio cósmico. Todos vocês se afastaram da fisicalidade. Não vemos nenhuma condição física aqui no gráfico. sua alma está conectada à dimensão do cosmos universal. Vocês podem ver isso, e então não precisamos explicar. Esse era o objetivo dos testes de hoje. Isso era o que faltava para vocês serem capazes de se transmutar através dos campos do universo. Temos que mudar de sistema para mudar você para um estado de matéria, para um estado físico do Ganges. Não há nem mesmo um ponto no gráfico. Aqui vocês são um homem físico, mas a alma está totalmente conectada, ela está capturada. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 612. Aqueles de vocês que administram empresas operacionais que utilizam tecnologia cash podem tornar-se parte da McRae. Vocês podem tornar-se parte do mercado de ações nos Estados Unidos como subsidiária ou como trabalho vinculado à McRae. Vocês adquiririam ações da McRae e nós adquiriríamos ações de sua empresa, e a McRae se tornaria acionista promotora. É isso que está prestes a acontecer. Vocês podem optar por permanecer com a Fundação Cash ou tornar-se parte da McRae como uma entidade operacional. Vocês continuarão independentes, mas farão parte do trabalho internacional da tecnologia. Amadureceremos o suficiente para iniciar o processo de validação de diferentes aspectos da tecnologia. Em cerca de um ano, entraremos no mercado de ações de Xangai. Estamos trabalhando para dividir isso em dois lados, um dos não-chineses e o outro com parcerias de cooperação chinesas. Isso será feito por meio da Corporação de Xangai e da Bolsa de Valores chinesa, como fizemos com Mark Ray. Pergunta para o Sr. Cash. Os raios cósmicos nos dispositivos de raios cósmicos se desgastam com o tempo? Sr. Cash responde, não, porque eles se conectam e se ligam às energias universais e não são dispositivos em estado de matéria, eles estão vivos. Se você mantiver eles em um lugar e tirar fotos deles ao longo do tempo, você verá que eles mudam. É como a mudança de cor dos ganhos conforme a força do campo muda. Eles são seres vivos, e não pedras paradas sozinhas ali. Pergunta para o Sr. Cash. Se você construir um tetraedro estelar com campos de ouro, titânio, níquel e hidrogênio, você pode interagir e se conectar com 13 Atlas? Sr. Cash responde. Experimente e nos informe, se você ainda estiver aqui. O 13 é um sistema de controle vivo e altamente inteligente. Se os relatórios provenientes de diferentes agências e grupos estiverem corretos, ele se dividiu em duas metades iguais. Eles disseram que o Sol explodiu em pedaços. Não, ele é muito controlado. Se tivesse explodido, os pedaços teriam ido em direções diferentes. As duas novas partes estão se movendo na mesma direção. O número de filhos aumentou drasticamente. Há mais subsatélites e um deles supostamente está se dirigindo para a Terra. A nave principal está em sua rota original para encontrar o R2. Ele mantém seu fator de pulso, o que mostra que tem inteligência em 2 horas e 22 e esse tipo de sequência. É como se você dividisse um ímã e os pedaços mantivessem as mesmas características do pedaço original. Todos eles carregam a mesma lacuna espacial, mudam e seguem a mesma direção e dimensão. A interação desses objetos entre si cria luzes de plasma. É como o funcionamento dessas bolas de plasma. Se você tocar na bola, a carga vai para o seu dedo. Essas naves espaciais têm esse tipo de linha de conexão e são contínuas. Todos os relatos genuínos provenientes de diferentes observadores e observatórios estão confirmando que estamos lidando com uma nave espacial altamente inteligente. Uma dessas naves espaciais mostra que tem características para colonização porque tem muitos passageiros fazendo download. Você precisa entender o processo de criação da alma aqui. Então você não precisa de níquel, hidrogênio e outros elementos. Você pode criar uma alma. Pare de ficar apenas no estado da matéria física e comece a trabalhar com energia. E você terá o que você deseja. Pergunta para o Sr. Cash. Algo que aqueles que se inscreveram para serem almas satélites possam fazer para apoiar o processo que estamos atualmente como humanidade? Sr. Cash responde. Você já está fazendo isso sem saber. Lembre-me de quando pedimos que o Tratado de Paz Mundial fosse assinado e alguns brasileiros se opuseram, dizendo que haviam comprometido sua alma com Cristo e não podiam entregá-la à fundação. Nós não pedimos sua alma. Você entrega pela paz dentro de si mesmo e dentro de sua própria alma. É o mesmo com aqueles que se tornaram almas satélites. O momento em que você aceitou isso foi quando você já estava nisso. Especialmente com o que estabelecemos agora. O processo já começou. Vocês vão entender. Pergunte a seus familiares e amigos como vocês mudaram e como eles os veem agora em comparação com como você era antes no passado. Pergunta para o Sr. Cash. Ultimamente tenho testemunhado algo chocante. Eu adormeço instantaneamente enquanto dirijo o carro, sem aviso prévio. Tive dois acidentes com meu carro na noite de sexta-feira passada, 11 de outubro. Isso tem a ver com as sessões de quinta-feira? Ou com outra coisa que acontece no universo, como erupções solares? Ou com o impacto dessas naves espaciais fertilizadoras? Sr. Cash responde. Será que isso tem a ver com os gatos dormindo em cima do muro? Aqui Rick diz, a questão é que há muitas coisas interagindo, ao que parece, com seres humanos. Talvez eles não estivessem cientes dessas outras influências, ou talvez essas outras influências simplesmente não estivessem interagindo tão diretamente como agora. Parece que as pessoas estão se abrindo mais para o nível da alma, e talvez isso tenha causado perturbações inesperadas na fisicalidade também. Sr. Cash responde, você não pode dizer que sim e não pode dizer que não. Aqui o Rick diz, há muitos fatores envolvidos. Sr. Cash responde, fazemos coisas, e outras pessoas fazem coisas, mas não pensamos nas consequências. Então, mais tarde, as coisas acontecem e nós relacionamos com nossas ações passadas. Isso também se aplica a outros próximos a nós. Agora estamos vendo essas coisas acontecerem com frequência. Aumentou além da imaginação, mas eles atribuem isso a diferentes razões. Muitas coisas aconteceram nos últimos 12 meses e ninguém sabe por quê. Houve muitos ataques cardíacos fulminantes do nada e cânceres de ação rápida que resultam em morte em 2 a 3 meses. Há indícios que pode ser das injeções, desde a época do vírus, ou pode ser do vírus que pegamos agora. Muitos jovens estão morrendo sem motivo aparente por todos os tipos de condições, até mesmo idosos estão morrendo sem motivo. Isso está sendo atribuído às injeções que tomamos há três anos. Se isso aumentar em 5 a 7 anos, haverá enormes perdas. Mas vemos acidentes acontecendo sem outros carros envolvidos, então eles acham que foi um ataque cardíaco. Em alguns casos, eles estão encontrando calcificação do coração, o que nunca tivemos antes. Aqui o Rick diz, as estatísticas dizem que o coração assumiu o lugar do vírus, que tinha sido o maior causador de morte nos últimos anos, com a principal hoje causa de morte em todo o planeta. Sr. Cash responde, sim, está no coração. Há calcificação no coração. Vemos muitos corações ficando sólidos quando deveriam ser macios. Há relatos dizendo que o coração parece ter textura, o que é muito anormal isso. O dano já foi feito, temos que conviver com os efeitos disso. Temos que ver como isso se desenvolve. Ninguém sabe o que foi colocado nessas injeções e o governo forçou as pessoas a tomá-las, especialmente aqueles na linha de frente, como médicos e especialistas. Se esse padrão continuar, podemos perder muitos médicos, e então o que acontecerá? Mas é um assunto sobre o qual não podemos falar, ou acabaremos na prisão. Sim, aquele médico nos enganou a todos. Assim como o Sr. Microsoft. Ele é mole em todos os lugares, Sr. Microsoft. Então seu cérebro também é mole. Ele não consegue evitar. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada você falou sobre a separação do nêutron como radiação. Você poderia falar mais sobre como poderíamos praticar o processo? Sr. Cash responde. Depende. Aqui Rick corrige. Ele quis dizer elétrons, não nêutrons. Sr. Cash então responde. Também pode ser feito com nêutrons, não importa. Você precisa do conhecimento para fazer isso. No mundo da química, eles chamam isso de compartilhamento de elétrons. Você permite que o elétron se mova para uma nova órbita e uma nova condição. Então você pode dar um passo adiante e compartilhá-lo com uma dimensão maior, o campo de força externo. Isso tira o elétron da fronteira de sua estrutura atômica. De certa forma, você o engana ou o força para fazer isso. Isso trará muitas novas dimensões de trabalho, porque você está trabalhando fora do ambiente do átomo e cria radiação cósmica isso. Você precisa diluir os campos, precisa extrair o plasma. É muito fácil de fazer. É um processo natural no espaço isso. Na verdade, a maioria das luas são criadas dessa maneira. Parcialmente uma rejeição e parcialmente uma atração em duas dimensões diferentes. O 3D ele usa isso muito bem. Muitas das imagens que saem mostram isso. Não as imagens fantasiosas. Aqui eu acho que o Sr. Cash se refere às imagens geradas por computador que não são reais do 3D. Continuando, este é um bom exemplo de como esse princípio funciona. Esse sistema 3I usa continuamente a interação reversa. Sempre que isso acontece, há uma explosão enorme porque eles não entendem isso. É como separar um pedaço de pão com as mãos. Ele não explode por dentro. Se explodisse, se estilhaçaria em pedaços. Quando você separa um pedaço de pão, ele se corta em uma determinada linha. Depende de quanto você quer, como você torce o pão, e que forma você quer dar às duas metades. E o 3I faz isso muito bem, usando a separação dos campos na parte de trás e na frente. Ele se ancora para separar toda vez que se conecta ao Sol. Então ele se ancora de volta na direção de seu voo, de onde veio, provavelmente de outra estrela. E quando os dois se conectam, isso gera energia que cria um equilíbrio e permite que ele se divida. É um sistema muito inteligente com tecnologia avançada. Eles sabem muito bem como isso funciona. Queremos replicar essa tecnologia. Sempre dissemos que a luz fica na frente do OVNI, porque ela cria os campos à frente da nave. Eles precisam fazer isso para poder viajar em altas velocidades. Você não vê a luz de dentro, não é um farol. É uma coisa dinâmica que gira e cuida de qualquer coisa que apareça do caminho. Não há nenhuma possibilidade dessa nave ser atingida. Em segundo lugar, ela tem uma dimensão de campo magnético, um escudo protetor e tem uma atmosfera. Então você entende como o plasma se divide, criando uma condição muito mais forte, mas em uma força de campo específica que corresponde ao elétron. Então você pode extrair o elétron, e quando ele sai em seu caminho, e através da interação com o campo que o está puxando, e em seu ambiente, isso cria raios cósmicos e uma quantidade enorme de energia. Uma oportunidade se abriu para a Fundação Cash, na verdade pelos americanos, e então através da reação dos chineses e todas as outras coisas, para entrarmos como uma terceira alternativa, se eles não nos derrubarem. Eles derrubariam a Mark Ray ou aceitariam a tecnologia para entrar em uma dimensão diferente? Temos que esperar e ver nas próximas semanas como o mercado reagirá aos anúncios que a Fundação Cash fará. Tudo é cientificamente comprovado, não é apenas algo que estamos dizendo. Será que nos tornaremos um contrapeso contra aqueles que acabam com uma guerra, que acabam entre aspas com uma guerra, e em seguida criam o caos para si mesmos, e que nos tornaremos um ponto de equilíbrio com o conhecimento a ser compartilhado? Pergunta para o Sr. Cash. Existe algo interessante para os viajantes espaciais aprenderem com a humanidade e com a Terra, já que a tecnologia e o conhecimento deles estão tão à frente dos nossos? Existe algo além do processo de transmutação que eles gostariam de aprender conosco? Você mencionou uma vez que os terráqueos têm uma maneira especial de amar que seria interessante para outras civilizações do sistema solar. O Sr. Cash responde. Eles se interessariam pelo estado da matéria, porque a humanidade é muito avançada nisso. No entanto, o homem fica desnorteado com o estado da energia, com sua estupidez, arrogância e ignorância. Os humanos são os melhores para aprender quando se trata do mundo material. Eles não virão perguntar ao homem sobre o estado de plasma. Temos avanço em computadores, microchips, motores e bactérias, mesmo que lidemos com elas de forma estúpida para nós mesmos. O conhecimento do homem sobre o estado da matéria é muito avançado. Da mesma forma que invejamos aqueles que voam em OVNIs, eles nos invejam como os quatro rodas que têm mais conhecimento na matéria. Não se esqueça de que esses viajantes já estiveram aqui muitas vezes e têm observado nosso desenvolvimento desde o burro, aprendendo a não beber água com micróbios e o resto de nossos desenvolvimentos. Agora nos tornamos muito bons e no estado da matéria. Como eles usam o estado da energia, é um enigma para nós, assim como o estado da matéria é um enigma para eles. Agora estamos aprendendo a entender ambos. A comunidade universal entende que os quatro rodas aprenderam um pouco mais. Mas como dissemos antes, cerca de 30% dos habitantes deste planeta são de outros planetas. Então, da próxima vez que você estiver sentado ao lado de alguém no ônibus, você tem certeza de que essa pessoa é deste planeta? É preciso muito trabalho para criar um ser humano durante esses seus 9 meses no útero. Por outro lado, trabalhar com o estado de energia é instantâneo e você não precisa do corpo. O homem escolheu o caminho mais difícil, mas ainda estamos aqui para que outros povos do universo aprendam também. Pergunta para o Sr. Cash. Nos tempos antigos, os orientais eram capazes de mapear a circulação do Qi ou da energia do corpo com pontos de acupuntura e outros métodos. Como era criada a circulação da energia no corpo? Ela era criada naturalmente de acordo com as necessidades do sistema, como a circulação sanguínea? Sr. Cash responde. Há diferentes razões. As estruturas celulares e ósseas, as pressões ambientais, a inércia ambiental e todo tipo de coisas, não é apenas uma coisa. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre a evolução de certas raças e como isso é incrível. Ele observa muitas coisas por causa da pesquisa e de outras coisas que eles fazem. Ele fez algumas observações sobre como diferentes raças evoluíram quando mudaram de ambiente. Por exemplo, os africanos foram levados para os Estados Unidos há séculos e se tornaram altos, bem construídos e com pés enormes. Mas recentemente vemos chineses e alguns japoneses nos Estados Unidos que se tornaram altos, mas mantiveram seus pés muito pequenos. Ele conta que quando vai a uma loja de sapatos no Ocidente ou na Ásia, ele não consegue encontrar certos tamanhos. Nós nos adaptamos de acordo com o ambiente. com o que a inércia local oferece e como isso se desenvolve. Vimos como, quando uma raça cresceu em altura, seus pés não necessariamente cresceram também. O tamanho e a forma dos pés trazem muitos entendimentos, mentalidades, emoções e todo tipo de coisas diferentes. Evoluímos nossos corpos de acordo com o que fazemos localmente, como nos sentimos emocionalmente e como as condições ambientais afetam a estrutura do nosso corpo. Isso afeta nossa aparência, nossos sentimentos e nossas emoções, e é uma evolução coletiva. E quando pegamos uma raça de uma parte deste planeta e a transferimos para outra parte, as duas raças no local não se entendem. Isso ocorre porque a estrutura do cérebro cria uma lógica diferente na inércia do espaço desse ambiente. É o mesmo em todos os aspectos do conhecimento e da ciência da criação. Muito obrigado por estarem conosco e esperamos abrir uma nova dimensão de ensino na próxima semana. Isso novamente remete aos ensinamentos sobre o tempo, a evolução do tempo e a conexão com a alma e o resto. Isso abre uma nova dimensão através da estrutura. Os gráficos do workshop de hoje são muito interessantes. Eles estão mais ou menos alinhados com o que estávamos buscando, que era interagir e espalhar a alma, em vez de reunir todos os pontos em uma única alma. Estamos nos conectando à energia universal. Fim do índice rápido do workshop 612.